Começando agora o segundo bloco da 42ª edição do True White, onde vamos falar da etapa de Gateway, né, da Truck Series, marcando a volta ao circuito desde 2010, que a Truck Series não disputava um evento lá, em substituição à etapa de Rockland. Gateway ganhou mais uma chance na Truck Series e não decepcionou, né. A vitória ficou com o Darrell Wallace Jr., dominou mais da metade do evento. Mas nós tivemos uma prova muito mais interessante do que só essa vitória do Darrell Wallace Jr., né? Então eu vou chamar já o Leonardo Guina com os seus comentários aí. Lembrando que hoje a gente não tem o Hélio Lima por motivos de Copa do Mundo, talvez, ou por motivos de bebida, sei lá, estudando. Eu acho que não tá, senão ele poderia estar usando a internet. E com certeza não tinha aula hoje à tarde, mas meu amigo não. Então, nós estamos tocando o barco sem ele e espero que ele esteja vivo e bem em Campo Grande. Caído lá pelas ruas, mas espero que esteja tudo bem com isso. Bom, então vai lá, Leonardo, seus destaques da Driver for Lineman 200 que aconteceu lá em Gateway. No sábado à noite. Bom, como você mesmo falou, Pedro, a última coisa que aconteceu lá foi em 2010, vitória do Kevin Harvick. Ele que largou na pole e a vitória veio de um piloto que não largou na pole, mas largou na primeira fila, que é o Darrell Wallace Jr. Uma excelente vitória dele, sua segunda vitória na carreira, venceu ano passado em Marshall, agora segunda agora, e foi no Gateway, a segunda vitória na carreira do Darrell Wallace Jr. Uma vitória boa para ele, vitória importante, até para... Em termos de campeonato, né, porque ele estava meio mal no campeonato. Está meio mal no campeonato, aí poderia estar muito melhor do que ele está atualmente. Mas, enfim, uma vitória com V maiúsculo para ele, ele dominou a corrida, uma vitória que parecia se desenhar para o Johan Nemechek, que andou muito bem, diga-se de passagem, com o Krituk 8 lá, do pai dele, mas no final o Darrell Wallace Jr. acabou vencendo. E depois vamos até discutir, debater um pouquinho aí, que na minha opinião o Eric Jones ia dar um trabalhão pro Darrell Wallace Jr., mas o Sean Quiroga mandou o Eric Jones pra lona. Mas isso aí depois a gente fala sobre isso daí. Bom, já puxando meus destaques aqui, eu quero destacar o Sean Quiroga. Ele conseguiu seu melhor resultado na Truck Series, que foi esse segundo colocado no Gateway, ele que tinha como melhor resultado dois terceiros lugares e no ano passado, em 2013, que era no Texas, em Pocono, agora ele consegue seu melhor resultado na NASCAR Truck Series, que é o seu segundo colocado. E o próximo, com certeza, espero em breve, o mexicano aí conseguir levar o Truck 77 dele pro Victory Lane. Mas aí, vamos esperar o que ele vai fazer. O meu outro destaque também é o Cole Custer. Cole Custer que em três largadas na Truck Series, ele fez a pole, largou na pole, ele faz a pole e consegue o seu primeiro top team aí, o Cole Custer. Quando estava com o truco 0-0, ele que é um... Não podemos falar que é um programa da Gene Haas, né, Pedro? Que é algo envolvido com o Don Stewart ali, com o pessoal ali da Haas ali. Só explicar então, rapidão. Tá no meio ali. Na verdade ele é filho de um dos executivos da Haas. Automóvel. Isso. E na verdade essa truque é do Ken Schrader, e daí o Ken estava desenvolvendo ele com patrocínio da Federated Auto Parts, e daí eles resolveram, o Haas, por ter amizade com o pai do Cole Custer, resolveu entrar junto com o Ken Schrader e tá bancando essa investida dele na Truck Series aí. Se eu não estou enganado, o equipamento ainda é Hendrick também. Mais ou menos assim, o que foi feito com o Chase Elliott ano passado, que era uma truque preparada pela Turner, mas era Hendrick, mas aí no caso do Cole Custer, acho que tem uma mão da Stuart Haas, mas é equipamento Hendrick, e tem a mão também do time do Ken Schrader, que vinha da Arca e tal, é uma bagunça danada, mas é pra entender, o menino é filho de um dos executivos da Haas Automotion. Então, por isso que o Gene Haas está dando essa força para ele aí. Vamos resumir um pouquinho aí. É um bem bolado aí entre o Ken Schrader e a Gene Haas. Não tem tanto a ver com o Tony Stewart, né? Mas é assim, é com um dos diretores lá da equipe do Tony Stewart lá. E o menino foi bem, tá? Fez a pole, largou em sexto, terminou a corrida em sexto. Então, um ótimo resultado para ele aí. E continuar com esse truque aí, ele já tinha andado bem em Marshall, né? Andou bem agora no Gateway. Continuar com esse truque aí, o truque está muito bem assessorado, muito bem montado, está sendo muito bem preparado. E o menino é bom, o menino tem o braço bom para guiar o truque aí. Não é bobo, não. O menino sabe andar aí. E outro destaque também agora, o John Stoller. John Stoller, mais uma vez, um bom final de semana para ele. Terminou no top 10, consegue aí os seus, em quatro corridas, dois top 5 e um top 10. Então eu tô gostando do resultado aí do trabalho do John Stoller esse ano, tá indo muito bem. Ganhou mais uma posição no campeonato, de oitavo para sétimo. Então, parabéns aí pro John Stoller aí, que é uma corrida em oitavo. O meu outro destaque aqui também, rapidinho aqui, é o Chase Pistone. Chase Pistone tá naquele truque 9 lá, que tava meio perdido aí, virou um pouco de peteca aí, esse truque aí, 9 aí, mas tá aí o Chase Pistone, teve esse truque no final de semana, andou muito bem, largou no top 5, terminou no top 10, fez uma excelente corrida, fez uma noite sólida lá naquela pista lá, então um ótimo resultado pro Chase Pistone aí, consegue seu primeiro top 10 também em três largadas. Um excelente resultado para ele, pro Chase Pistone. O meu outro destaque aqui também é o Telemauslan consegue o seu segundo top 10 esse ano, tem um top 5 que é no Kansas, né? Então, o Telemauslan aí consegue mais um bom resultado para ele aí. Claro que tem que destacar ele pelo equipamento que ele tem, poderia estar até melhor, né? Ter uma coisa melhor, mas aí, foi bem, hein? Andou muito bem, hein? Parabéns para ele aí. Outro destaque aqui também é o Mason Mingus. Mason Mingus, que é um dos vice-líderes da ARCA aí, perdeu o título pro Frank Kimmel, claro, né, o ano passado, mas o Mason Mingus tá indo razoavelmente bem pelo equipamento que ele vem tendo aí na mão aí. Não é o melhor resultado dele no Gueto, que ele foi décimo no Kansas. Então, Kansas é o melhor resultado dele. Mas o seu segundo melhor resultado na Truck Series, um 12º lugar para ele em Gateway, que é uma pista que, se eu não me engano, ainda não havia andado. E meu outro destaque, né, é o Eric Jones, que eu sempre apostei nesse menino aí, que ele é muito veloz, ele anda bem, esse menino aí, o Eric Jones. O Eric Jones acabou no final, ele estava entre o bolo ali, em segundo ali, naquele bolo lutando pela vitória, estava em segundo, logo atrás do Dale Earnhardt Jr., só esperando a hora de atacar o Dale Earnhardt Jr., mas o Jano Quiroga estava muito mais rápido, estava bem também na corrida, mas o Jano Quiroga acabou mandando o Eric Jones pro muro aí no finalzinho da corrida, uma pena, faltando apenas 7 voltas aí, foi fim de corrida para ele. Aí ele terminou a corrida apenas em 23º, mas o Eric Jones com certeza ia fazer mais um espetacular final aí para ele aí na carreira dele. Eric Jones aí que só coleciona aí bons resultados positivos pro Eric Jones. Pedro? Então, bom, o Léo resumiu bem resumido aí o que aconteceu em Gateway, mas assim, começando meus destaques, óbvio que eu vou destacar o Darrell Wallace Jr., né, liderou 85. Sim. Pensei que você ia começar destacando o Piquet, que foi andando... Ah, rapaz, lá, não me lembra isso, mas também vamos falar disso depois. O teu amor... Meu, cara, eu sou apaixonado, verdade, nele. Palavras de amor por ele, aproveitando os dias namorados que passou aí, ó. Não, cara, não, eu sinto falta dele, pelo menos na tranquilidade. Eu vejo lágrimas em seus olhos, Pedro, quando você fala de Nelson Piquet Jr. Fico emocionado mesmo, porque eu gosto dele, gosto do trabalho dele como piloto, mas já citei várias coisas que me deixam chateado com ele. Mas vida que segue, ele tá lá no Rallycross, treinou pro John Stoney. Eu acho que foi 15º e 18º nos dois treinos que ele fez. Não fez muito, mas ajudou a acertar a truque aí para um top 10. Espero que faça mais vezes, espero que corra ainda esse ano. De truck, principalmente. De truck, eu adoraria vê-lo pilotando. Então, voltando. Eu tava falando do nosso amigo Bubba Wallace, que conquistou sua segunda vitória, como citou o nosso amigo Leonardo aí. É, a primeira foi no oval mais curto um pouco, um oval de meia milha, que foi Martins. Agora no oval de 1.25 ele dominou a prova e maravilha, eu gostei bastante, é um cara que merece. É, a sorte voltou a estar ao seu lado, né? Ele precisava de uma bandeira amarela para chegar no Quiroga. É, ela aconteceu, infelizmente, prejudicando um companheiro de equipe, né? Que foi o Eric Jones, mas de qualquer forma ele está ali para vencer. Chegou a trocar tinta com o Eric Jones em algum momento da prova, né? Eles andaram porta a porta. É, mas pelo domínio ele mereceu muito. Segundo destaque, o John Hunter Nemechek. Eu vou chegar no Quiroga, tá, gente? John Hunter Nemechek tinha tudo para vencer. Foi uma pena um contato que ele teve com o Quiroga, que acabou furando o pneu dele. Ele liderou 53 voltas, deixou o Joe Nemechek muito orgulhoso, né? Que era o fim de semana do Dia dos Pais lá nos Estados Unidos. O Joe Nemechek abdicou de largar na Nationwide mais cedo para acompanhar o John Hunter, né, lá na prova em Gateway, né, ficou lá de quase chefe de equipe dele. É, assim, o menino fez uma prova fantástica, avassaladora mesmo, andou muito forte na frente, segurou a rapaziada quando tava com pneus mais velhos, deu um trabalho monstro pro Matt Crafton, até o pneu do Crafton furou, eu acho, devido ao esforço que ele fez para tentar, né, ficar próximo do John Hunter. É, e uma pena depois que ele acabou rodando, mesmo assim se recuperou, mas terminou só em 15º na volta do líder. É, mas assim, foi um trabalho excepcional, é um guri pra gente ficar de olho também. É, Colin Custer, o Léo falou bastante, depois eu vou falar alguma coisa também. Daí eu chego no Germán Quiroga. É, impressionante a adaptação desse cara com as trucks. É, ele tá indo agora pra sua segunda temporada full-time, né? É, e assim, tá andando mais do que o Timothy Peters, na minha opinião, já. Então, assim, é fantástico. E, assim, a agressividade do Quiroga, que a gente pôde ver até, inclusive, naquele acidente, assim, não é uma coisa desmedida, mas ele é agressivo do jeito que a gente costumava ver pilotos mais velhos da truck, assim, falando um Ron Hornaday Jr., que tá até hoje, um Johnny Benson, um Mike Skinner, por exemplo, me lembra a tocada do Quiroga, me lembra um pouco a tocada do Mike Skinner. É um cara bem agressivo. E outra, gostei muito. Não tem que ficar tendo muita paciência quando a hora é de vencer. Então, restavam tipo 6 ou 7 votos para o final. Vou até confirmar aqui. É, restavam 3 votos. Restavam 5 votos. A amarela foi acionada na 155. Então, restavam 5 votos, né, para o final. É, e aí o Eric Jones estava liderando, o Quiroga vindo mais rápido, o Eric Jones perdeu a truque na saída da curva 2 e aí o Quiroga só fez o favor de terminar de empurrar o defunto para a cova, né? E aí o Eric Jones acabou rodando. Foi de certa forma um tiro no pé do Quiroga, porque eu acho que ele iria passar o Eric Jones e provavelmente iria vencer a corrida. Com a bandeira amarela, ele teve o Darrell Wallace Jr. na relargada ao seu lado. O Darrell Wallace largou melhor e tem na melhor truque da corrida, a gente pode ver pelo tanto de votos que ele liderou, conseguiu faturar sua segunda vitória. Mas a do Quiroga tá pertinho, não vai demorar muito e a gente vai ter o mexicano no Victory Lane. Tô apaixonado no trabalho do Quiroga, assim. Sinceramente, eu até comentei durante a prova no Twitter que eu queria ver o que o Paludo poderia estar fazendo se ele tivesse conquistado uma truque, conseguido ter feito um trabalho melhor com patrocinadores e tudo mais, para se manter na Truck Series, independente do time. Mas, assim, por ver como o desenvolvimento vem vindo, né, o Quiroga vem evoluindo, então, assim, você via vendo que o Paludo estava evoluindo, assim como a gente viu que o Nelson evoluiu com 2 vitórias na última temporada dele. Então, assim, não tem bicho de 7 cabeças para estrangeiro na NASCAR, precisa de tempo, eu acho que é isso. E precisa do cara ser bom, o Quiroga é foda, o Quiroga é bom pra cacete. E vai dar trabalho, inclusive, para título, hein? Já é bom ficar de olho. A gente teve o Peters, companheiro do Quiroga, em terceiro. Se eu não estou enganado, o Peters teve algum probleminha no início da prova, né? E depois ele veio se recuperando também. Johnny Sauter, que largou mais atrás, apareceu bem no final, mas não foi o fator para a vitória em nenhum momento. Ron Hornaday fez uma prova de escadinha, né? Largou lá no final, subiu no meio da prova, desceu lá para baixo e apareceu no top 5. E foi minha aposta para a vitória, inclusive. Acreditei que poderia ter boas memórias lá de Gateway, mas mesmo assim, a minha também foi. Terminou no top 5 e também é um fator pro campeonato. É um cara que, se a gente não se cuidar, Daqui a pouco ele tá batendo a porta do campeonato aí. Lembrando que a gente ainda tem 15 corridas aí de truck. Então a gente está apenas no primeiro terço da temporada. Colin Custer, cara, é muito novo, tem 16 anos apenas, né? Com essa melhora na limitação aí dos circuitos, o Colin Custer não poderia nem correr em Gateway no ano passado, na verdade, né? Só poderia fazer até uma milha. E aí a NASCAR ampliou para 1,25 devido à entrada de Gateway, né? E o Colin Custer fez pole, foi muito bem, né? Ele que tem algumas largadas na West, né? Na KN West, venceu uma corrida esse ano. Já venceu duas na East Series no ano passado, quando ele fez a temporada full-time, né? Terminou em oitavo no campeonato, quando ele tinha 15 anos apenas. E venceu uma já esse ano também, que foi, eu acredito, a combinada lá em Iowa. Tem que até confirmar isso aí. Se é isso mesmo. Não, ele venceu em Richmond pela East Series. Ele venceu em Richmond pela East. E ele venceu em Phoenix, né? Na abertura do campeonato da Oeste, ele venceu lá em Phoenix. Então, assim, é um talentaço. Só que ele vai ter que esperar, né? Ele precisa de mais 2 anos de truck para ele poder subir para Nationwide ainda. Então, estão fazendo um trabalho bem feito com ele. Ele vai fazer 10 provas esse ano, né? Ele deve pegar uma sequência melhor de provas agora em circuitos menores. E super talentoso. Então, bem como o Léo citou, o primeiro top 10 dele, já fez sua primeira pole, anda bem e tem um pouco de dinheiro por trás, o que ajuda bastante também, mas o menino é bom, é bem talentoso. Quem mais aqui? O John Stallings fez um bom trabalho também, né? Largou em 15º, ficou longe de confusões, vamos dizer assim, né? Mas teve uns rubbing races lá, né? Uns toquinhos e tal, mas nada que ofuscasse demais a prova dele. O Ryan Blaney vem me decepcionando bastante, né? Foi o sétimo colocado. Não acredito que venha brigar por título. Quem mais aqui? A gente teve o Chase Pistone, que correu nessa truck número 9 do Bob Newberry, que é uma truck que está se mostrando muito boa. A gente teve. Tem a 9, tem a 20, né? A gente teve na 20 nessa corrida foi o Greg Gaudin, que não terminou muito bem, né? Acho que ele envolveu num É aquele acidente. menino da Oeste lá. Isso, ele acabou se envolvendo num acidente e terminou só em 20º. Quem mais aqui de destaque, destaque? Bah, o Matt Jeb Crafton. Burton. Também. O Jeb Burton tá numa zica desgraçada, né? Na verdade, eu queria lembrar do Matt Crafton, né? Que acabou abandonando, deu uma batida forte. Ele que tinha batido em Dover, daí venceu no Texas e é isso. Ou ele venceu no Texas e bateu em Dover, uma coisa assim. Eu não lembro agora, mas ele vinha de uma batida, uma vitória e uma batida. Acho que foi isso, Ele bateu em Dover, venceu no Texas e aí bateu agora em Gateway de novo. Então, assim, ele tá não tá regular como ele tava no ano passado, né? Que a gente viu ele terminar 21 das 20 provas no, entre os 10 primeiros. Então ele está dando chances para os seus rivais chegarem, né? Com isso, o Johnny Sauter já assumiu a liderança do campeonato, que a gente vai falar depois. O Eric Jones Pedro, estava? Sim, pode falar. então você acha então que ele está despactado, então, Eu acho o que, Matt assim, Custon? eu acho que o cara está cobrando a alma, você está entendendo? Que ele tinha prometido no ano passado e ele está meio segurando de pagar. Então, ou ele vai ter que sacrificar um carneiro, alguma coisa assim, matar um animal, fazer alguma coisa para que o pacto. Eu acho que ele deve ter matado um carneiro, uma vaca, alguma coisa assim, sacrificou um bicho na etapa do Texas, e aí ele não fez nada agora, e aí o cara tá cobrando, entendeu? Ah, então, ele tá devendo o cidadão lá de baixo. Então, depois que ele acertar o pacto, aí ele pode vir a voltar a vencer corridas e ter uma regularidade. Então, tem uma dívida no pacto, né? Que ela está sendo cobrada aos parcelas, né? E vamos ver, ele ainda está bem no campeonato. Impactado ainda. Ele está assim, está pendente, né? Às vezes é um boleto que o rapaz está mandando lá de baixo que ele não está pagando. Não sei como que é o feito o trabalho, mas o trabalho não está sendo bem executado. Ou alguém fez um trabalho mais forte contra ele também, pode ser, né? Diz que tem, hein? É, uai. Mas, enquanto a partida aí, por enquanto, o trem tá meio sinistro pro lado do Matt Crafton. E o Taylor Mauser, né, que foi a segunda melhor trupe da Turner, né, que terminou em décimo, mas, assim, longe de também aparecer na prova o suficiente pra ser alguma coisa. O Mason Mingus terminou em 12º, parou de bater um pouco, pelo menos, né, mas foi bem discreto ali. O Tyler Reddick apareceu até bem no começo da prova, andou na frente, mas não teve ritmo para se manter e terminou em 13º. O Nemechek eu já citei que foi o 15º. E a gente tinha o Ben Kennedy, que vem bem até no campeonato, né? Mas acabou terminando só em 14º. Eu ia falar do Eric Jones. O Eric Jones é muito bom, a gente sabe disso. Já venceu corridas, é o piloto mais jovem a vencer uma prova da Truck Series. Largou muito bem, né? Largou em 3º lugar. Agora aquela pergunta, né? Às vezes eu acho que é um pouco de inexperiência do piloto e tal, mas assim, ele foi jogar duro com o Quiroga, talvez também ele menosprezou um pouco o Quiroga, eu acho que ele achou que o Quiroga não ia ter a capacidade de dar o toque, e a gente sabe que isso é muito válido dentro da NASCAR, então não adianta vir chorar pra mim que é feio, que é isso, que é aquilo, que não, feio é perder, é bonito é ganhar e não importa o jeito, Dale Senior já ensinou a gente isso. Então o Eric Jones acabou vindo, ele deu uma traseirada, isso aí a gente tem que assumir. Então assim, não foi 100% maldade do Germán Quiroga, teve alguma coisinha do Eric Jones no acidente também, infelizmente, né, para truque número 51, mas assim, eu acredito que ele não venceria a prova, já disse antes, eu acho que ficaria com o Germán Quiroga a vitória se ele facilitasse um pouco o trabalho do Quiroga. Como ele optou por ir pelo caminho mais difícil, o Quiroga também fez do jeito mais difícil e acabou tirando ele mais fácil. Né? Mais fácil, na verdade, né? Só rodou ele uma volta. Ele é mais fácil. Mas assim, foi uma prova fantástica, a gente for ficar falando aqui, só repassando os acidentes, a gente tem um acidente da Truck número 63 no início da prova, né? Na curva 4, foi na volta 5, até a prova ficou bem amarrada, assim, uma sequência de amarelas aqui, deixa eu puxar quem que tava na 63, cara. Que eu nem me recordo aqui quem que tava na 63, o Justin Jennings, né, foi o primeiro acidente da prova, depois uma por detritos, aí o Gray Gowden ficou sem combustível, que foi o problema que eu citei que ele teve, né, que ele acabou terminando em 20º, que achei engraçado isso, Léo, até queria que você comentasse alguma coisa a respeito, que a gente viu que depois da janela em bandeira verde, eu acho que o pessoal das trucks perdeu um pouco o cálculo da janela de combustível, que devia girar ali algo em torno de 60, 70 voltas, e a gente viu aí várias truques entrando no boxes sem combustível. O Quiroga entrou, o Gray Gowden entrou, teve várias mesmo, mais de 4 ou 5 truques que entraram no pit no embalo, que precisou até de jogar uma gasolininha ali direto ali no carburador para elas saírem dos boxes, né? Para poder ligar. Exatamente. Então, assim, eu queria até que você comentasse, falar, não, realmente os times perderam o time, o que, que você acha que pode ser? Se a bandeira amarela influenciou também? Não, então, como fazia um tempinho que eles não andavam lá, parece que eles perderam um pouquinho os cálculos lá, né? Então, essa amarela aí deu uma falsa impressão que daria para esticar mais ainda a janela, mas não deu não. E talvez, assim, o cálculo que eles fizeram, eu não sei não, viu, Pedro, mas eles estavam, talvez, calculando só uma milha e esquecendo essas 250 milhas aí. É onde que muitos devem ter ficado para trás ainda. Eu não sei não, mas para mim esse ponto 250 a mais aí, seria ó, um erro bem acabou... né? Então, mas acabou... Porque, assim, como fazia tempo que eles não andavam lá, ficou muito tempo sem andar, para muitos ali... E se você pegar assim, quem já andou ali, quem já andou no Gateway, dos pilotos de hoje, pô, se for ver mesmo aí é só o Ron Horner Jr., que é o que tem experiência ali não, em Gateway, que andou em Gateway. Né? O resto ali tudo, nunca tinha visto Gateway na frente ainda. Muito piloto novo ali. E o time acabou se perdendo ali, acabou errando nas contas aí. E pensaram que essa amarela aí foi assim... Essa amarela iria ser o salvador, que daria para esticar aí um pouco a janela aí. E não foi bem assim, não. E não sei não, viu, Pedro? Mas na minha opinião aí, eles fizeram os cálculos errados aí com a amarela que esticou, mas não esticou tanto assim, foi uma falsa impressão. E deve ter time que deve ter esquecido desse ponto de 50 milhas aí, que colocando uma milha, que era uma milha, né? Passou agora para 1,50. Já tem que esquecer aí. Vou até tentar decifrar aqui mais ou menos. A gente teve 5 voltas em bandeira amarela na primeira, né? Que foi na volta 5, e depois nós tivemos mais 4 na volta 16, que foi amarela por detritos. Aí a outra amarela aconteceu na volta 66, quando o 20 já ficou sem gasolina. Então a janela era algo em torno de 55 a 60 voltas. A gente coloca uma janela de 5 voltas, que o consumo é um pouco diferente para quem está andando mais na frente, quem está andando atrás. Mas vamos colocar ali que o limite de 60 voltas. Os caras tiveram 9 voltas ali, e em bandeira amarela, e eu acho que acreditaram que dava para esticar até a 66 aí, esticar mais umas 6 voltas, ou 7 voltas, que seja, dá 55 a 60. E aí a gente viu o Cole Custer mesmo ficou sem combustível, agora acabei de lembrar também. Ficou. E a número 20, ela nem conseguiu chegar no nos boxes, né? Ela ficou parada na pista e ocasionou amarela, que facilitou o trabalho de quem estava parando também. O Quiroga também entrou no osso também. Eu lembrei também, o Quiroga também entrou na marra do combustível aí. Teve mais gente que entrou na marra também. Não, se eu me Acho que lembro bem, umas 5 ou 6 truques o entraram Peters, se eu não me engano, acho que o também, Peters bem lembrado. também entrou Peters e na Quiroga rapa. entraram na rapa. É verdade. O Petros Quiroga entrou na rapa, ele O Cole entrou já Custer entrou, balançando já. o 20 ficou fora e tivemos mais trucks também que ficaram. Aí tivemos então essa bandeira amarela do 20, né, com as equipes errando aí o consumo de combustível. Nessa bandeira amarela, o Eric Jones foi lucky dog, tá, gente? Que ele chegou a andar bem atrás também. Aí nós tivemos um acidente do Cole Custer com a truck número 07 do Ray Black Jr., né? Que quem só se lascou nessa foi o Ray Black Jr., né? O Cole Custer continuou na prova, apesar de ter que se recuperar, mas beleza. Aí a gente teve na 124 o acidente do Crafton, né? Até uma surpresa, foi nessa amarela aí que o Hornaday pegou o Lucky Dog. Aí depois nós tivemos mais um acidente, que foi aquela rodada do John Hunter, né? Quem pegou o Lucky Dog foi o Ben Kennedy. E depois o número 51 do Eric Jones sendo rodado pro Quiroga, que foi a amarela decisiva, que na relargada aí o Darrell Wallace Jr. saltou na frente e aí acabou vencendo a etapa. Leozão, mais alguma coisa aí para Gateway? Muita coisa aconteceu, gente. Até difícil a gente estar tá lembrando aqui de tudo. E acho que vai passar alguma coisa para trás aí, que se vocês lembrarem, vocês podem comentar aí. Pode nos ajudem, porque realmente foi uma corrida muito boa, uma corrida movimentada, uma grande volta da Truck Series em Gateway. Como eu sempre falei, eu sou apaixonado nesse tipo de corrida aí de uma milha. Então realmente foi uma corrida excelente, uma corrida que valeu a pena perder o sábado à noite em casa aí. E Pedro, ganhar o assim sábado à falando. noite, na verdade, né? Ganhar, né? Ganhamos o sábado à noite com essa corrida. E é muito bom, eu gostaria que a NASCAR levasse as truques mais para essas pistas caseiras, vamos dizer assim, né? As home tracks mesmo. O fundo de quintal. E só para falar aqui, né? A Jennifer Jacobs, ela foi a melhor Dodge Ram, foi 27º colocado. Ela que tem aquela mescla, né? Uma pista ela vai de Ram, outra pista ela vai de Ford, outra pista vai de Chevrolet, outra pista vai de Toyota. Ela Eu acho que mas ela eu, só não tem Toyota, falando sério mesmo. é, falando sério, acho que não tem Toyota. Se ela, e até Ford, no, Chevy, Ram, sei que ela tem. e ela até chance no campeonato tem, se acontecer um milagre. Ela tá só 97 pontos atrás do Johnny Sauter. Tá bem aí. Dá pra chegar. Então vamos lá, falando em campeonato, eu vou puxar o campeonato, mas antes eu vou soltar a primeira pergunta surpresa da nossa promoção de aniversário, que vai valer uma miniatura escala 1 por 64. Do carro número 48 de Jimmy Johnson. Carro que até essa pintura que acabou vencendo em Michigan nesse domingo, que nós vamos comentar no próximo bloco. Então é uma pergunta por programa, só lembrando, dando uma repassada para vocês rápido as regras aqui, é uma pergunta por programa. Um e-mail deve ser enviado com a resposta para o bigonebrasil@gmail.com. No final, até você tem até o dia 4 de julho para responder as 3 perguntas, tá? E você respondendo até 4 de julho, você vai ganhar uma senha no dia 5 de julho e a gente vai sortear com essa senha. Se sua senha for sorteada, você vai receber a miniatura. O sorteio vai ser antes da Coke Zero 400, que vai acontecer lá em Daytona. O sorteio vai ser no momento da largada, tá? Para ficar uma hora estipulada. Então a pergunta é a seguinte: qual piloto conquistou o maior número de vitórias consecutivas em Michigan? Não responde, Leão. Repetindo. Qual piloto conquistou o maior número de vitórias consecutivas em Michigan? Tá, gente? Deixa uma dica aí pra vocês. Ele é pai de um cara que tá crescendo aí, hein? Então, vamos lá, não tá difícil. Então, vamos lá. Vamos, super fácil, super vamos fácil. Puxar pro campeonato. Não, com essa dica que eu dei, fácil demais. Não, fácil demais. Então, vamos lá. Campeonato da Truck. Então, o Matt Creston não matou um carneiro pra consagrar o pacto essa semana. Pra sanar sua dívida. Pra pagar a dívida. Acabou caindo em uma posição no campeonato. Seu companheiro de equipe, o Johnny Sauter, agora é o líder com 261 pontos. O Matt Creston vem em segundo com 251 pontos. O Johnny Sauter ainda não venceu nessa temporada. O Creston tem duas vitórias. Ron Hornaday Jr., meus amigos, é o terceiro colocado no campeonato. 13 pontos apenas atrás do Johnny Sauter. Timothy Peters é o quarto, 15 pontos. Ryan Blaney, apesar de não ter aparecido muito esse final de semana, é o quinto, 17 pontos atrás. Germán Quiroga é o sexto, se recuperando, né, em termos de pontuação. Agora vem 18 pontos atrás, então um campeonato bem embolado. John Stallings é o sétimo, 27 pontos atrás do líder Johnny Sauter. Ben Kennedy é o oitavo, 32 pontos atrás. O Bubba Wallace avançou duas posições, agora é o nono. Ele que vinha num azar danado, tem dois abandonos, né? É o nono colocado, 43 pontos atrás. E o Jeb Burton é o décimo, 50 pontos atrás. A gente ainda tem o Joey Coulter, 51 pontos atrás. Pra mim, daí pra cima, qualquer um. Só o Joey Coulter eu descartaria um pouco, assim, por causa do desempenho da caminhonete, na verdade. Mas Darrell Wallace Jr., 43 pontos, é bem tirável. A gente tem várias provas ainda, são 21 provas, né? A gente está no terço mesmo do campeonato. São 21 ou 22, Léo? Você consegue confirmar para mim, por favor? 22, Pedro. 22, né? Então, a gente não tem nem completado. Na verdade, a gente vai completar o terço do campeonato quando a gente virar a próxima etapa. Então, assim, 51 pontos até o Joey Coulter é bem tirável, tranquilamente. Só que o Joey Coulter eu descartaria pelo desempenho da caminhonete dele. Mas aí, Jeb Burton tá andando numa truck da Thor, tá tendo um pouco de azar aí, teve dois azares bem grandes aí nessas duas últimas provas. O Bubba Wallace se recuperou, tem uma vitória. E dentro do top team, quem venceu só Crafton e Bubba Wallace, tá? O resto acho que foi tudo pro bolso do Kyle Busch, as outras quatro corridas. Foi tudo pro Kyle Busch. Então, assim, tá muito aberto o campeonato. Eu não descartaria ninguém, mas eu tô apostando com muita força em Ron Hornaday e Germán Quiroga. Eu acho que eles vão chegar brigando até o final da temporada pela regularidade deles, né? E outro que deve chegar brigando também é o Johnny Sauter e o Matt Crafton. E o Timothy Peters eu olho com carinho, mas não sei, eu acho que na hora da chegada ele não é o cara, não. Mas tá bem aberto. Bom, então, o campeonato ainda está na sua sétima corrida, acabou a sua sétima, foi a sétima etapa aí. O Kyle Busch juntou quatro vitórias e três sobrou para o pessoal da Copa aí, que foi duas do Crafton e uma do Dallas Jr. Infelizmente, o Kyle Busch vem jantando tudo que é corrida aí da Truck Series Nationwide. E assim, mas o curioso é que o campeonato ele está muito equilibrado, diferente que nós passamos agora há pouco da Nationwide Series no bloco passado, que até o Tadino estaria já a 35 pontos. Aqui é 35 pontos aqui, é o oitavo colocado, que é o Ben Kennedy, tem 32 pontos. Ele está numa tana, ele tem toda a condição de se ele conseguir engatar aí direito. Aí, tá por lugar aí, ele tem um truque de talento, ele consegue aí, quem sabe lutar pelo título aí, vencer uma ou duas corridas aí, fazer bons corridas aí, consegue lutar pelo título. O Dallas Wallace Jr. já fica um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível. E pro Jeb Burton, né? O Jeb Burton que esse ano que parece que tá devendo resultado para nós aí. Tem apenas dois top teams esse ano, Jeb Burton. Então, ele tá precisando dar uma renovada de Jeb Burton aí, começar a pôr a mão na cabeça aí, pensar um pouco. E outra coisa engraçada, tá na hora de já mostrar resultado. E engraçado que eu acabei não comentando isso, mas ele teve duas péssimas participações depois que ele acertou o patrocínio full time. Né? E agora ele tem truque para ir até o final da temporada. E ele vem de dois resultados assim que deixam a desejar. Eu quero até confirmar. Mas ele teve um péssimo resultado em agora, né? Foi um 20 e algumas coisas para trás aí. Vamos lá, ele foi 18º, quase 20º. Aí ele foi 12º em Dover, ele foi 18º. Em Charlotte, ele já vinha reclamando da truck, ele foi 15º. E ele fechou o acordo depois de Dover. Então, depois de Dover, ele nem um top 10 teve, mas a temporada dele é bem irregular. Né? Ele foi 7º em Daytona, começou bem. Em Martinsville, 21º. No Kansas, ele agradou muito, foi 6º. Aí em Charlotte, ele reclamou das rodas da truck, se eu não estou muito enganado, foi isso. Que eles modificaram as rodas da truck. Foi o time todo meia boca. Ele acabou batendo, inclusive. Aí em Dover, no 18º lugar, uma prova bem fraca também. No Texas, o mesmo. E foi em Dover que anunciaram que o patrocínio agora ia ser full-time dessa empresa Stez Express Lines. E no Texas ele foi 12º, e agora em Gateway 18º de novo, assim, a equipe tá meio perdida, ele também não tá se encontrando. Então, assim, e curioso é isso, né, o piloto arruma patrocínio full-time e aí acaba perdendo o fio da meada. Mas, vamos aguardar, três provas ruins dele para quem anda nessa truque da Tora aí, né. Vamos esperar um pouco aí para ver se ele consegue entrar no eixo de novo no campeonato. Mas então é isso, Pedrão. O campeonato está completamente aberto aí até o 10º colocado. O próprio Joe Conter tem possibilidade, mas o Joe Conter está um truque bem inferior esse ano aí. Mas assim, o campeonato está completamente aberto, o da Truck Series. Com certeza um campeonato muito interessante. E o Johnny Sauter aí, o Johnny Sauter aqui deixou de lutar o campeonato ano passado por vários problemas. Ele salta aí agora e já aparece na liderança do campeonato aí. Pedro? Maravilha. Eu acho que sobre a truck é isso aí. Pouco a se dizer mais agora. Como o Léo e eu já havia dito, eu acho que até o 10º colocado aí tem briga. Precisa que melhore os desempenhos aí. Esperamos que a truck retorne em Gateway no ano que vem, que foi uma excelente prova. E a gente volta agora para falar da Sprint Cup, que aconteceu em Michigan. Só posso falar uma palavra, Jimmy Johnson e Hendrick. Então vocês já sabem.